Ai, eu ainda um dia irei rasgar a solidão e nela entrelaçar o olhar de uma canção. Chegar ao como ao cimo, ao alto, mais longe e mais além, mas a saber que sou alguém. Na cidade sou loucura, sou begónia, sou ciúme, e eu que sonhava ser atalho e lonjura. Não tenho assento na festa, sou a migalha que resta. Ai, eu ainda um dia irei rasgar a solidão e nela entrelaçar o olhar de uma canção. Chegar ao como ao seu amor.